Perder como assim? O que será de nós? Não pode, não será de mim? Vida do morro é assim, mano. Com respeito a ser pessoa, só no escudo de jogo. Na favela é assim. Com respeito a ser pessoa, só no escudo de jogo. Se a vida é um jogo, então vamos ganhar. As cartas foram dadas, a bola tá rolando, vem com nós nessa jornada. Atitude, proceder, vencer ou perder. No jogo da vida me diz o que você quer ser. A moeda tem dois lados, tipo cara e coroa. Um ganha, outro perde, assim a vida é louca. Vitória, derrota, sofrimento, glória. Correr pelo certo ou pelo errado, o que te importa? A vida, a morte estão batendo na sua porta. Então saia pela direita, mate no peito e passe a bola. É assim, nego, tamo vivão, vamos viver. Treinando pra ganhar, se esquivando pra não perder. Então vai, segue em frente, tenta a sorte. Mas fica ligeiro pra não tomar o bote. O azar tá na cena, então tio, não seja Loki. Ser conceituado no crime é cabuloso. Esse jogo é triste, 1-0 pro desgosto. Mano, se foi por pouco, saia do sufoco. Ultrapassa retardatário, siga em frente, vira o jogo. Começou, então vamos jogar. Dei as cartas, role a bola, tamo chegando pra ganhar. O jogo começou, então tenta de novo. 1-0 pros maloqueiros que representa o povo. O jogo começou, então vamos jogar. Dei as cartas, role a bola, tamo chegando pra ganhar. O jogo começou, então tenta de novo. 1-0 pros maloqueiros que representa o povo. Demorou, então já é segundo tempo da partida. Hora de derrubar bispo, torre, rei, rainha. Conquistar todo o espaço que consegui obter. Toma conta do tabuleiro pro sistema estremecer. Botar no deles que é pra ver e crer que a favela que toma conta e também pode vencer. Zoião aqui nem cola, tá escalada a seleção. O time tá convocado, que só cola sangue bom. Região, vem com nós, não marca bobeira não. Aqui é de esquina, pronto pra ser campeão. Sacou? Qual é jogada? Dominar toda a parada. Subir pela esquerda, lançar bola na área. Fazer os três pontos, tá com a cesta na cabeça. Preparado pro confronto, estratégia é a meta. Revolução sincera na terra sem fazer guerra. Respeito é pra quem tem belo gol de bicicleta. O tempo tá passando, 1-0 pra favela. X up tá no final do jogo, game over, você já era. Começou, então vamos jogar. Dê as cartas, role a bola, tamo chegando pra ganhar. O jogo começou, então tenta de novo. 1-0 pros maloqueiros que representa o povo. O jogo começou, então vamos jogar. Dê as cartas, role a bola, tamo chegando pra ganhar. O jogo começou, então tenta de novo. 1-0 pros maloqueiros que representa o povo.